Aquela foto que a gente tirou é papel de parede em seu computador. Será que já falou da gente pros seus pais? Yeah, você pediu espaço e tempo, eu te dei. Depois pediu anonimato e eu fiquei. Cheguei no meu limite, não aguento mais. Sei que a gente falou sobre cobrança e tal, mas entenda meu lado, eu não tô legal. Quanto tempo a gente não pega um cinema, passeio no shopping, coisa de casal. E quem gosta de mistério é filme de terror. O meu jogo é aberto, é o jogo do amor. Simples como todo mundo, isso é normal. Tá fugindo de quê? Por que será assim? Tá com medo de quê? Não pensa em mim. Por que tá se escondendo, se não tá devendo? Me explica essa história, eu preciso entender. Tá fugindo de quê? Por que não falar? Gosta de mistério, filme de terror. O meu jogo é aberto, é o jogo do amor. Quero tudo bem simples como todo mundo, isso é normal. Tá fugindo de quê? Por que será assim? Tá com medo de quê? Nem pensa em mim. Por que tá se escondendo, se não tá devendo? Me explica essa história, preciso entender. Tá fugindo de quê? Por que não falar? Tá com medo de quê? Medo de amar. Se tá do meu lado, pra que tanto cuidado? Um amor desse jeito não dá pra esconder. Tá fugindo de quê?